5972, táxi Alfa Quilo Pat 3, posição no Pat 3 62. Alfa Quilo 3612, 5972 Rio. Sou, sim, para baixar de checado, estabilizado em DSX aí, da 10 Xené 6224, muito boa noite. Xené 6224, coisa autorizada 510, vem a turno 70 graus 089, ajuste no 021 agora. Pouso autorizado, boa noite. 10021, Liverpool. Pouso autorizado 90 ou Xenero 6224. Controle de Salvador, 73178, atinge 190. 131178, controle de Salvador, sem identificação, deixa para o nível de voo 070, ajuste de altímetro no 022. 070, com 22, 731176. Estabilizado, Campo Aviso, 246. Dono 246, chama agora a turma 118, decimal 95. 895, até daqui a pouco. Boa noite, Bruno 246, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, vento 1, 90 graus, 190 graus, 089, ajuste altitude no 021 agora, 1021, aguarde, pista livre. 7, mas pista livre, bom 246. Linha 224, no solo 47, direita via Foxtrot, chame solo frequência 1219. 219, Foxtrot, ou chinelo 6224, até daqui a pouco. É já. Muito boa noite, livrou via Foxtrot, o chinelo 6224. O Xané 6224, táxi via Alfa, Juliette para o portão 3. Alfa, Juliette para o portão 3. O Xané 6224. Xané 3178, está reautorizado, descida para o nível de voo 050. Descida para o 050-3173. Afirmo, pouso autorizado, pistão no zero livre, vento 190 graus com 10 nós, 1021, gol no 246. 7246, tá livre, pouso na zero. Gol 1970, inicie redução 200 mais. 970 já está reduzindo para 180. Velocidade 180 nós, para o localizador, curva direita, proa 060, pista para 2 no pé. Está autorizada a final do procedimento LF-X2, pista no zero. 060, 2000 pés, desautorizado RS, X-ray, voo 1970. Gol no 888. Gol no 888, chama agora a torre 118, decimal 95. 3895, gol no 888, boa noite. Quero gol no 970. 900, aguarde transferência para a torre. Aguarde. Autorizado táxi via Alfa Juliette para o portão 2. Alfa Juliette para o 2. Azul 4980 para o nosso quadro. Pronto, Azul 4980. Azul 4980 autorizado, Serra Bravo, Romeo Fox, via Azul 17, nível 350. Decola da pista no 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Aru. Transponder 5504, controle no 20, decimal 8. Autorizado 350, segundo 7, temporada 10, curva esquerda, Puca, Aracaju, 5504, responde 208, controle azul, 4980. Azul 4980, contingimento correto, chama para pushback acionamento. Já está pronto na 1 para pushacionamento. Gente, mantém a posição aguardando, 4980. Aguardando 4980. Acionamento 3163, porta 4. Aguarde acionamento 313, é o número do antetor. 295, Bruno, nossa graça. Oi, Salvador, gol 970, passando externo, estabilizado e o CRSX. Gol 970, continua com a aproximação, aguarde pista linha 37, companhia acabou de tocar a pista no momento. Aguardando, gol 970. Oi. Bruno 970, check trem de pouso, vento 190 graus, 190 graus, 08 nós, ajuste altímetro 022, 1022, pista no 0, pouso autorizado. Abaixar travado, 1022, realizado, pouso 10, 10, voo 9970. Papa Zulu Ground, boa noite, Nova Pressão 3008, Solution 10, Information Alpha, request for them. Papa Zulu 3008, clear to Lima, Papa, Papa Tango, flight level 390, via flight plan route. After takeoff runway 10 left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, and Zilug transition. Delta India Lima Uniform Bravo transition. Skolk 5475, follow the departure 120.80. Clear to Lisboa, Lima Bravo Delta Tango, flight level 390. After departure left turn via Momo Zilug transition. Skolk 5475. Departure frequency 120.0, that's online, ground 3008. Portugal 3008, wind back correct, coming ready to pushback and start. Call ready for push and start, ground 3008, Brian. A 3178 está autorizada a final transferimento LSX810, desça para 2 no pé, altimetro 1022, responsabilizado. 2 no pé, se aportará estabilizado no LSX6 a 3178. Estabilizou 1170. 1170, chama agora a torre 1118, décimo 9.5. 1895, obrigado, até já. 1970, autorizado o táxi via Alfa, reporte antes da táxi 6, Juliette. Alfa e reporta antes da Juliette, agora nós ligamos. 170, pouso autorizado, pistão 0, vento 180 graus, 089, ajuste 1021. Sente livre pouso, pistão 10, gol 1170. Próximo táxi, o azul 4980, tem 79 a bordo, alterna Fortaleza com 2 horas, 3 horas e 30 minutos. Azul 4980, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via táxi Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 118.95, altímetro 1021. E a Índia no ponto de espera 2895, azul 4980, boa noite. M3 no 3, após o embreagem da azul livrar retaguarda, autorizado para estiver cancionamento, chama para o táxi. Ok, após o azul autorizado, 63-03-04. 118, décimo 9. 9-10-5, boa noite, 03-98. Salvador, boa noite. Pé 3198, final estabilizado em LSXJ da 10. 3178, checa o trem, pistão 0, pouso autorizado, vento 190 graus, 0,62 de 9, autorizado pouso, pistão 0, 3178. Baixar-se a casa, Está autorizado o pouso, confirmando o vento, por gentileza, não, Zé? Sou 190, 190 graus, 089. 198, obrigado, está 3178, está autorizado o pouso, 090. Oi, Salvador, boa noite, azul 4980 no ponto de carga 10. Azul 4980, mantém a posição. Mantém a posição. Bom, Salvador, gol 1270. Gol 1970, táxi de alfa, forte chance de ataque, seja lente. Antes da Juliette, observando a nave no Chipé. 71, 970, mantém a posição. Hello, Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Chanamé 313, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre 198, pessoal 95, altímetro 1022. Via Índia, ponto de espera 1429, 1025, 3, 1, 9. Voo 1970, ingressa Juliette para o portão 4, a retaguarda do Airbus da Avianca. Direto 4, a retaguarda da Avianca, voo 1970. Voo 1170, Juliette para o portão 8. Juliette para o 8, vou no 7. Salve, Salvador, boa noite, T3305, ciente da Alfa para a Copa RC. T3305 Alfa, confere, mantém escuta número 2 para a Copa. Ciente. Salve, Salvador, boa noite, T3178, livrou na foto. A 3178, Alfa Juliette para o portal 62. Alfa Juliette 62, 3178. Alfa 084, right to copy. Ready to copy, Urubá 084. Alfa 084, clear to Lima, Echo Mike Delta, via flight plan route, flight level 370. After takeoff runway 10, left turn, book a departure and Aru transition. Squawk 5502. Salvador Departure, 120.80. Ok, we're clear to Lima Echo Mike, Delta, flight plan route, flight 370 after departure, runway 10, left turn, Puka departure, Aru transition, squawking 5502 and departure 120.80.084. Alpha 084, read back correct, Colorado 4, pushback is better. Well, we are completely ready for push and Europa 084, descent 11. Are you ready, Europa 084? Sorry. Is you ready, Europa 084? Roger, Europa 084, clear to push back and start up runway 4, thanks. Clear to descent clip to push and start up runway 10, Europa 084. 3305, próximo. Próximo, 3305. 3305, autorizado, Serra Brava, Romeo Fox, via rota do plano, nível 330. Cola da pista 10, curva esquerda, saída Puka, transição Aru, Transponder 5507, controle 120, décima 8. 3305 autorizado Recife, falta conforme o plano nível 330. Reculando a pista 1-0, primeira curva esquerda, saída pouca, transição aro 1. 5507, transponder, controle 1208. 3305, protegimento correto, chame pronto, Cláudio, chega aqui também. Gente. Chinei 6310, 6313, boa noite. Autorizado, aliado, decolar, pista 1-0, vento 1-80 graus, 089, ajuste no 022, livre decolagem. Livre alinhar e decolar pista bem. Com Chinei 6310. Solo Salvador, boa noite, Azul 2774, ciente da informação Alfa no pátio 3, para Porto Seguro. Azul 2774, informação Alfa, confere, autorizado, Serra Bravo, Papa Serra, via Golfo 677 até Raíra, após direto, nível 180. Decola da pista 1-0, curva à direita, saída Coral, transponder 0277, controle 120, décima 8. Copiou via Golf 677, até Raíra, nível de voo 180, decola da 10, curva direita, perfil Coral, transponder 0277, controle 120, décima 8, contigo 2774. Azul 2774, protegimento correto, chame para pushback acionamento. Vai chamar o Azul 2774. Fala, Salvador, boa noite, informação alta, Azul 5001, informação Alfa, confere, autorizado, Serra Bravo, Golfo Romeo, via Zulu 10 até Taubaté. Nível 320, decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5516, controle 120, décima 8. Até Taubaté. Já fala 5-0, para a direita, pelo Dael, Lira Máxima. Responder 5-5-6, controle 3-0-9. Só confirmando após Lira Motiva, Mike, eu acho que é Tango Vitor Alfa. Correto, 5-0-0-1, no chão para a puxa back acionamento. Chame 6313, decolado 08, chame controle frequência 120, décima 8, bagagem. 208, obrigado. Controle, boa noite, Chame 6313, é bom. Chame 6313, contato radar na decolagem, subavia saída da El, transição Mótima, para o nível de voo 360. El, Mótima, 360, só de Varela, presença. Exato, direto da El. Da El, obrigado. Salvador, Azul 4959 com a Alfa, quando possível, utilização em Delta. Azul 4959, informação Alfa, confere, mantém a escuta guardando a parte. Tell the ground, 0084, ready for taxi. 084, prevent taxi, entry holding point 1810 via Abraham and taxi India. On holding point, call tower 18-195, QNH 1022. QNH 1022, we're to taxi holding point runway 10 via the center and taxi via India, Europa 084, tower 11895. Mal 45. Torneio 52545, obrigado, tchau. Afirma. Azul 4959, autorizado, Serra Bravo, Índia, Lima, Ilhéus, via rota do plano, nível 140. Decola da pistão no zero, curva à direita, saída coral. Transponda 0276, controle 120, decimal 8. Para a rota do plano, autorizado, para Ilhéus, 140. Coral, primeira curva à direita, 0276, 1208, controle 4959. Correto, azul 4959, chama para pushback acionamento. Boa noite, boa. 9082. Boa 9082, formação Pulso Alfa. Pronto, Cópia. Pronto, Cópia, boa 906. Boa 9082, autorizado Serra Bravo, Romeu Fox, via rota do plano, nível 250. Cola da pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Transponder 5517, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife, nível 250, via rota do plano de voo, decola da 110 na saída Puca, transfara a Aru. 5517 é o transponde 1208, é o controle, voo 9082. 9082 após a colagem, curva esquerda. Curva esquerda, P. Correto, voo 9082, chama para pushback acionamento. Chamarem. Tower good, evening Europa 084, holding point 10, we need 2 more minutes. No problem, call me ready for takeoff, Europa 04. Call you fully ready, Europa 04. 5001, autorizado, puxa para cancelamento, chama para o tanque. Autorizado, Bravo 3335, portão 5 para puxa para cancelamento. 3305, autorizado, chega a questionamento, chama para o táxi. Autorizado, T3305. Começou a transmissão, a secundária 13195, a primária, qualquer? A primária é 133, decimal, 25. Sim, 3305, 3095, obrigado. Tower, Tower, Aruba 084, fully ready for departure. 084, your gear line up and take off runway 10, wind is 170 degrees, 10 knots, gear range 1022. 1022, clear the line up and take off runway 10, Aruba 084. Azul 5001 no par táxi 103 a bordo, de autonomia 4 horas e 35 minutos, atmosfera na Ribeirão Preto. Azul 5001, autorizado táxi, certo, é um ponto de espera da pistão no 0 via Patione Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre 1985, altímetro 1022, observando o Airbus da TAM, finalizando os pés da posição 05 do Patione. Sim. Sede Ponte Espera, Central Tráfico da TAM, Ponte Espera Flor, 95195, Ponte Espera 224, 201, boa noite. Paulo, 25001, só confirmando, ela fica como número 2, então. Vai seguir com o número 2 atrás do tanque, então. Negativo, número 1, vai passar à frente da aeronave da tanque e finalizou o pushback agora. Ah, ok, tá, obrigado. Aeroropa 04, Airone 19, Salvador Control Frequency 120.8, have a nice day. 1208, Aeroba 084, thank you very much, bye bye. Bye bye. Salvador departures, good evening, Aeroba 084, is clear, testing 1700. Aeroba 084, Cajun Departure, Clark Flag Level 370, Puka Departure, Cajun Transition. For Departure, Aero Transition, Aeroba 084. 59, Flight 3, autorizado para chegar a questionamento, chame para o DAC. Aeroba 084. 4959, autorizado para estacionamento, chama para o táxi. Salvador, Azul 4500, Lama Ponte Espera, 10, pronto, sai de classe. Boa noite, Azul 5001, pista no zero, autorizado aliás da colar, vento 190 graus, 0629, ajuste no 0220. Autorizado aliás da colar, pista no zero, vento 5001. Fortaleza, Fernando, 1148. 3305, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via Patione Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 18095, altímetro 1021. Táxi autorizado via Patione Índia, ponto de espera 10, vai chamar 3295, está ajustado 10, é o Paul Chanel 6224, por gentileza 230 para Aracaju. Chanel 6224, formação em curso alfa, mantém escuta aguardando para cá. Mantendo escuta, Chanel 6224. Salvador, muito boa noite, é Chanel 6212, centro da Alfa. Está cruzando a 2109, destino da Parente de Cruzamento. Se possível, solicita voar e capim. É 212, controle Salvador, sem identificação dessa via chegada Mali para o nível de voo 050, ajuste altimetro no 022. Está presente a autorização do adressado Itapu. Gente, eu vou Itapu, conforme chegada Mali 6212 e 22 na 4959, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via parte 3, parte 1 em Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 18095, altímetro 1022. Afiança. Gente, Dael, Leda, 320, será que você vai direto Leda? Tá, estou após 2000 pés, vou direto Leda, azul 5001. Só 2000 direto Leda, claro, 5001 grave. Controle Salvador, sem identificação, dessa via chegada bom, para o nível de voo 060, ajuste altímetro 1022. Chanel 6224, aguarde. Aguarde, o Chanel 6224. Aguarda. 3305, decolagem. Autorizado, vento 190 graus, 089, ajuste no 021, não? Decolagem autorizada, ajuste no 021, 3 Azul 4959, após o Airbus TAN alinhar e manter a pista no voo. O Rio 5972, informação Alfa. Proposto de estacionamento Uno é o 905. O 9082 autorizado para estacionamento chama para o táxi. Autorizar a chamada para o táxi 905. Rio 910, mantém escuta número 2x4. Solo Rio 5972, informação Alfa, boa noite. 5972, boa, Alfa confere, mantém escuta agora na sua casa. Oxenéia 6224.4. Pronto para cópia, Oxenéia 6224. Oxenéia 6224, autorizado Serra Bravo, Alfa Romeo Aracaju, via Golf 677. Nível 190 autorizado. Cola da pista 10, curva esquerda, sai da Conde. Transponder 0264, controle 120, decimal 8. Pisada Aracaju, nível de voo 190. Saímos da 10 com curva esquerda na Conde Golf 677, 0264 e 120, decimal 8. Para o pushback de treinamento, a Chiné 6224, estamos no 3. Lá 224, cotejamento correto, autorizado. Pushback de treinamento, chama para o táxi. Chamaremos táxi. Puxa, né? 6224. Rio 5972, pronto, quase. Escuta, prossiga. Rio 5972, autorizado, Serra Bravo, Golf Lima, via Santa Novembro 857 até Mouso, nível 360. Decola da Pistão 0, curva direita, saída da El, Leda, Irume. 5521, transponder, 208, controle. 360 autorizou o Galeão. Decola no 0, curva direita, Leda. Tael Leda Irubi. Via Upper, Novembro 857. 5521 transponder, 12080, controle Rio 5972. 5521 código, Rio 5972, no 43, chama pushback também. 5521. Trabalha. Europa 084, contact now with the center 126.85, Santa Neighbor 125.45. 1265, and backup 12545, Europa 084, thank you very much, here we go. Autorizado, Serra Bravo, Charlie Fox, via Zulu 21, nível 360. Cola da 10, curva direita, saída Arbor, transição elétrica. Transponder 5515, controle 1208. Para confim 360, na Codulo 21, decolada 10, curva direita, perfil da Arbor, elétrica. 515, transponder 208, controle de saída, Federal 9973. Federal 9973, cotejamento correto, chama para pushback a Paraná. Paraná, Federal. 9-0, aproximadamente 30 milhas. Próximo. Natal, Serra Bravo, Serra Boa. Boa 9082, táxi autorizado, reporte no através do portal 62. Autorizado, reporte no através do 62, boa 9082. Gente, o voo 9082 vai prosseguir o táxi até a ponta de paradão no zero, já está a guarda do Airbus da Avianca já finalizando o pushback na posição 3 do Pátio 1. Próxima ponta de espera vai chamar a torre 198.95, altímetro 1022. Ok, segue o Avianca até o ponto de espera, 1895, gol 9082. Estaciona, 5972. Estou bom. O azul 2774, solicito boost, acionamento, remota 3. Azul 2774, autorizado, estiver com acionamento, chama para o táxi. Vai chamar para o táxi, o azul 2774. 2, reporte estabilizado. Autorizado, vai descer para 2.000 pés, 9.022, 6.212. Azul 5001, no chamador centro Recife, 1.33, decimal 25, alterne 1.33, decimal 95. 3.325, alterna 3.395, 5.001, boa noite. Salvador. 224, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. Próximo ao ponto de espera 2, 1.8.95, altímetro 1.022. Índia, 295, 22, obrigado, é pra... Então, 3305, após desvio, autorizado, vá direto VOR Alfa Romeo Uniforme. Após desvio, Alfa Romeo Uniforme, 3305. Geral 9973 para o pushback acionamento no pátio de carga. Geral 9973, mantém a posição aguardando. Mantém. Tá pronto, 6224, boa noite. Bom dia, China 6224. Autorizado olhar, decolar pista no 0, vento 1 no 70 graus, 08 graus, ajuste no 022. Ele 22, além da cola 6224. Voo no 723, deixa para 4.000 pés, alcançando no 022. 4.022, no 723. Alô, Salvador, o azul 2774 está pronto para o táxi com 69 a bordo, 3.30 de autonomia, alterna Aracaju. Azul 2774, táxi autorizado via 4341 em Índia até o ponto de espera da 1.0. Próximo ponto de espera 2, 1.98, decimal 95, altímetro 1.022. 4.3, 1, Índia, ponto de espera da 1.0, vai chamar o azul 2774. Rio 5972, após a passagem da TR da Azul retaguarda, autorizado, chega para acionamento, chama para o táxi. Pois o azul está livre, chama o táxi, 5972 Rio. Alinhar e decolar, autorizado 1.80 graus, 089, ajuste no 022. Iniciando. O 9082 fazer a linha e manter. Assim que o bando liberar a cabeceira, autorizado alinhar e manter. Alinha e mantém o 9082. Geral 9973. Poderia fazer simultâneo com o Rio ao lado? É condições reais, é simultâneo? Afião. Gente, então chama pro táxi, se fizeram 9973. 6224, decolado aos 35, controle Salvador, frequência 120, desce na outra, velho. 208, obrigado. Salvador, Oceanair 6224, 2000. 6224, contato radar na decolagem, suba via saída Conde para o nível de voo 190. 190, poderia voar para o AD Conde? Autorizado. Obrigado. Gente, 12774, boa noite, mantenha o conhecimento. Vai manter o ponto de espera, azul. Inicial, o 9032. O 1733, autorizado a sinal do procedimento LF Acceptance 10, desça para 2 no FEI, altímetro 1022, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado a Acceptance 10, 1022, reporte estabilizado 9723. O 6212 estabilizou. O Xanem é 212, chama agora a turma em 118, decimal 95, tem um bom posto. 295, obrigado, boa noite. Bom, boa noite, o Xanem é 212, estabilizado na final da 10. Boa noite, Oceanair 6212, tráfego avistado, cheque trem de pouso, vento 180 graus, 089, ajuste no 022, aguarde, pista livre. 022, confirma, vento 6212, por favor. Confirmo, 180, 180 graus com 10 nós. Gente, 6212, não é plataforma, tem baixado de trabalho. Checo o trem, pouso autorizado, vento 170 graus 089, pouso autorizado. Trem baixou de travado, ciente, segurança do pouso, 6212. 1082, decolado 37, controle Salvador, frequência 120, desse momento, eu acho. Obrigado, 08, lá. 12774, tem condições de decolagem imediata assim que a pista estiver liberada? Afirmo. 7, tá, mas se não é um erro, tá, Avianca. Após a passagem, autorizado alinhar e manter a pista no zero. Após o Airbus da Avianca, alinha e mantém o azul 2774. DCC Charlie Papa Oscar, DCC Alfa Delta Alfa, DCC Tango Bravo Echo, após direto. Saída da El Leda IDF, decola da 10 com curva direita, 1208 controle, 55 das meias, controlaria 9810. Já 9810, protegimento correto, chama para feedback para mim. Olha o passo, 5972, com 3 horas e 15, POD de 04 Guarulhos. Sim, 5972, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10, via pátio 3, pátio Uni Índia. Próximo ao ponto de espera, chama a torre 18095, altímetro 1022. 3 Uno Índia, 1895, 1022, 5972 Rio. Para o táxi federal 9973, 2 a bordo, 4 horas e 5, autonomia, alternando Guarulhos. Federal 9973, a retaguarda do Boeing da Ria até o ponto de espera, quando lá 1895.022, ajuste. Autorizado o táxi, retaguarda do Rio, quando o ponto de espera 1895.022, Federal 9973. E a Fox Trot chame só o saldo frequência 20 decimal. Qual é essa? 121 decimal 9. 219, 6212. As 2774, pousada 0180 graus, 180 com 08, ajustado no altímetro 1022, no 022. Livre decolagem para o Azul 2774. Fumo 723, visual confirmado. Estabilizado no 723. Agora, torre 118, do decimal 9. 295, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite. Bom, tá 23 estabilizado na direita, 1-0. Tampa Bay. Gente, Golo 723, tráfego avistado. O vento em Salvador, 1,70 graus, 089. Ajuste de altímetro no 022. Pista agora livre, pouso autorizado, cheque 3. Livre pouso na 1-0, 1022. Baixada travada, no site 23. Catwell 3008, approved, push back, and start up com light for attack. Viva Buxa, start com light for attack, Salve, 3008. Oxa, né, 62, ano 2, Juliette, portal 5. Gente, Juliette, 5, né, 2, ano 2. Tá, observa após a passagem, aliás, Matheus. Gente, vai manter a posição após o 37 na curva final, Lima, bem na onda 05972 Rio. Azul 2774, decolados 4-1, controle Salvador, frequência 1-2-0-8, 1-2-0-8, boa. Controle Salvador, boa noite, o Azul 2774, perfil Coral. 774, controle Salvador, contato radar na decolagem, tudo para o mesmo voo 180 na saída Coral. Subindo, 180, Azul 2774. Controle, gol 9082. Gol 9082, controle. Vai na proa 045, devido à formação. Exato, proa 045, apenas confisco. Deu pra copiar apenas. Por quantas milhas o gol 9082? Gol 40 milhas. Caso, proa 045. Por 40 milhas, gol 9082. Salvador, Passaredo 2224. Passaredo 2224, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível de voo 050 na proa de TAP para a chegada à margem. Ajuste altimetria em Salvador no 021. Boa noite, acionou a identificação. Está ainda 22 milhas para a descida, senhor. Pode manter o nível ainda? Quantas milhas vai iniciar a descida ou passarei com 224? Ok, vou iniciar a descida. Então desce para o 050 na proa de TAP. Obrigado, hein? 050 proa de TAP, passarei com 224. Curtiu, 050 na proa de TAP. Vai voar agora na proa 50, vou 55 na proa 09082. Proa 055, vou 9082. O 1134, formação agora Bravo, autorizado Serra Bravo, Mike Osh, via Rampas Zulu 17 até Orago, após direto, nível 350, decola da 10, curva à esquerda, da Puca, transição Aracaju, 5531 no transponder, controle 120.8. Autorizado nível 350, Maceió, rota conforme o plano, apresulou no 7, Urago direto. Decola da 10, curva à esquerda, saída Puca, transição em Aracaju. 5-3, na código 208, é o controle. 1-1-3-4, está no portão número 2. 1-1-3-4, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamar, obrigado. Solo, Salvador, boa noite. Gol no 723, livrou da minha Alfa. Gol no 723, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Não, pode ser Juliette, é só assim. Time é 2x4, controle Salvador.